Está me entendendo? Eu vou ensinar outras coisas para você, calma. Coisas muito legais. Então, fechando, versículo 20, 21, nós lemos até o final. Versículo 21 do capítulo 1 de Daniel. Nós falamos sobre quem estava tentando dominar Daniel. Nós falamos de como ele se comportou. Como ele tinha conhecimento de quem era esse espírito que estava tentando dominá-lo, que era o mesmo espírito que tinha dominado a cidade, o país. Ele estava sendo escravizado nessa estação que era marcada pelo começo do ano. Um novo governo tinha se trocado todas as fichas, todos os governos estavam trocados. E no meio da confusão, Daniel se colocou como alguém que ia fazer diferença e relevância nesse tempo de cativeiro. Você é essa pessoa que Deus quer usar. Nesse tempo de cativeiro, que é a sociedade moderna, que é o que as pessoas dizem, não, todo mundo faz. Daniel vai dizer, eu não sou todo mundo. Todo mundo vai, Daniel vai dizer, eu não vou, que eu não sou todo mundo. Mas todo mundo come na mão desse rei, eu não como, que eu não sou todo mundo. Mas tu vai ficar feio, vai ficar enjambrado. Bota teste aí, vamos embora. 10 dias para ver quem é que é o enjambrado. 10 dias para a gente ver quem é que vai ficar feio, quem é que vai ficar bonito nessa parada aqui. Ah, você quer julgar segundo os padrões do mundo. Eu ando segundo os padrões eternos. Então eu vou. E daqui a 10 dias tu me diz quem é quem. A gente precisa saber a nossa paternidade. Quem é o nosso pai? O nosso pai é Nebo? Nosso pai é Nabucodonosor? Quem é o nosso pai? Yahvé. Qual é a sua identidade? Você é qualquer um? Não. Então se prepara, que lá na frente tem fornalha. Se prepara, que lá na frente tem cova dos leões. Se prepara. Nós vamos passar por lá também. E você vai entender como um consagrado atravessa situações adversas de maneira diferenciada dos que não são consagrados. Não adianta. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Deus vai fazer diferença entre aquele que é e aquele que não é. Distinção entre o que serve e o que não serve. E é na consagração que começa essa diferença. Vou te dar um plá aqui de cultura judaica que é bem legal. Na sua apostila tem uma citação rabínica, mas não é essa que eu vou ler agora. No final eu vou botar tudo para vocês, tá? Ainda não acabou, a gente está fazendo pedaço por outro pedaço, duas versões, para no final a gente entender. Os judeus têm um entendimento diferente sobre a boca, os dentes e o estômago. Não são todos, mas os rabinos estudiosos, alguns vale muito a pena a gente ler o que eles dizem, outros, sinceramente, você pode jogar fora com espinha e tudo, não tem nem carninha para comer. Mas tem uns homens que são tão sábios e interessantes que eles têm umas afirmações tipo, já que é pela boca que a comida entra no corpo, tritura o alimento, depois manda para o estômago, através do esôfago. O esôfago atua como uma área de armazenagem, onde os ácidos gástricos e enzimas dissolvem o alimento para que ele possa ser digerido. Êxodo 4:11 vai dizer assim, também pode ser traduzido, quem deu a boca ao homem, que é a pergunta, anota aí, Êxodo 4:11. Essa você pode anotar? Você vai precisar. Êxodo 4:11 vai dizer, quem deu a boca ao homem? Que também pode ser traduzido do original como, quem colocou no homem a sua boca? Muda tudo, né? A versão King James muda tudo também, eu te indico. Se você quiser comprar a Bíblia King James, a gente vai usar essa Bíblia durante todo o curso. Ou seja, o que habilita uma pessoa a portar o título de ser humano? A boca. Se o indivíduo comer por pura gula, por sua boca ele é classificado como um animal. Já viu alguém falar, fulano comeu que nem um animal? Vem daí essa configuração. Não vou te julgar no tamanho do seu prato, Porque cada um come de acordo com a necessidade da sua altura, do seu vigor, da sua musculatura. Gente que malha, então, tem que comer o mundo, gente. A minha filha está fazendo jiu-jitsu, gente, já está comendo das paredes. Negócio impressionante. Então, você é que julga, não sou eu que julgo. É você é que julga. Qual é o seu limite? O que é bom para você? Tá comendo, esse foi um dos nossos jejuns com a equipe. Está comendo para a glória de Deus ou está comendo para a sua vontade? A gente tinha que fazer 3 perguntas diante do prato. Nesses 20 anos de ministério, teve um jejum que era assim. O que eu vou colocar no meu prato? Eu preciso? O que eu vou colocar no meu prato? Me faz bem? Isso todo mundo sabe responder. O que eu vou colocar no meu prato, na minha boca, é para a glória de Deus? Anota aí. É para a glória de Deus? Eu preciso? Me faz bem? Me faz bem? Eu preciso? É para a glória de Deus? Faça essas 3 perguntas antes de botar o seu prato. É só uma dica de vida saudável, tá, gente? Não é uma dieta. Eu não sou médica. Eu não sou nutricionista. É uma dica de raciocínio de vida saudável. Você sabe que se vai te fazer bem. Você vai lembrar da última azia. Quando tu olhar, tu vai falar assim, melhor não. Né? Então, esse pensamento de uma dieta diferenciada, lidando com a boca, com o estômago, com determinação, de maneira que nós podemos dizer, olha, o que eu como me faz bem, o que eu como é para a glória de Deus, o que eu como... Porque nós podemos comer de tudo, Paulo vai dizer isso. Pedro não foi enviado como missionário gentil porque teve problema com carne de porco. Eu também não gosto, vou dizer para vocês, mas é um problema meu. Mas quem é missionário precisa aprender a comer de tudo sem perguntar de onde vem. Mas se souber, deste lado. Vamos prestar atenção. Porque o que contamina não é o que entra, mas a Bíblia diz que é o que sai. Mas o que entra muitas vezes pode fazer mal. Vai ser excretado, né? Não vai contaminar. Mas pode fazer mal. Vamos pensar nesses dias do que é que nós precisamos nos abster durante os próximos 10 dias. E eu não vou colocar aqui alimentação, não. Eu vou te desafiar a jejuar 10 dias daquilo que te contamina, daquilo que entra e te faz mal, que não necessariamente é comida. Não é mais difícil? Se tu fosse ficar de legume e de água, não era melhor? Vamos fazer o jejum do Novo Testamento. Jejum do Novo Testamento fala o quê? A comida e a bebida é a vontade de Deus. A comida e a bebida... Mas eu posso fazer o de legumes? Pode, claro que pode. Eu posso fazer os 21 dias? Depois que eu explicar, pode. Agora não vai sair de orelhada fazendo os 21 dias, não. Tá bom? Vai aprender os passos, vai saber tudo o que aconteceu. Igual você aprendeu agora dos 10 dias, por quê que ele foi feito. Você agora tem mais possibilidade, você tem toda a possibilidade de sair bem desse teste de 3 anos que começa na virada desse ano. Me acompanhou? Você vai sair muito melhor nesse teste de 3 anos que começa com a virada desse ano. Você está consagrando a sua vida ao Senhor para receber inteligência, ciência. Você vai fluir em áreas que você não fluía antes. Você vai acordar sabendo de coisas que você nem sabia. Você vai pegar aquele livro que você tentava ler, tentava ler, tentava ler. Vai começar a ler e falar, como é que agora eu estou entendendo isso? Tem gente que vai ler livro na Bíblia e não vai pular nem genealogia. Tu vai falar, ah, agora eu estou entendendo que esse é filho daquele por causa daquele. E daquele outro por causa daquele outro. Por causa daquele outro que o outro foi filho do outro. Por isso que ele ganhou a guerra tal. Porque... Ah, meu bem, genealogia é lindo. quando tu começa a entender por que, que aqueles nomes estão ali, não estão à toa.